caminhos da planície que parecem não ter fim. Como amor que Deus nos doa, que é imenso e sem fim. E canta o galo e canta a flor, um hino de louvor. E canta o galo e canta a flor, toda alegria é o Senhor. Os caminhos desta vida pedem só para esperar o Senhor que nos convida.